A maioria das minhas poesias estavam registadas em diários. E ali mesmo, no refúgio, organizei a primeira série com o título Vagabundo com Prazer. Quando voltei a Lisboa, nunca mais larguei as gavetas a classificar o passado, ao mesmo tempo que não deixava de rabiscar papelinhos e mais papelinhos. Durante esse trabalho de classificação, descobri que toda a minha poesia acompanhava o correr dos tempos e era como uma reação ou comentário do que se passara nos últimos anos no mundo. No mundo de fora e no meu, no de dentro. Amores, revoluções, férias, idas à praia, guerra, angústia, alegria, problema, pontapés nas pedras, uma vizinha de elétrico. Afinal, que era eu senão um poeta no eterno?